céu, santificado seja o teu nome. A gente quer ser gente, o mundo tá uma zona. É o medo da insônia, o clima tá em coma. Coitada da Amazônia, a filha da vizinha nem 13 anos tem, lavou a mamadeira, já teve o neném. E o crime tá na moda, o carro tá blindado, a roda viva roda, o mundo tá mudado. Pai, pai, que tudo fez, que tudo faz. Oh pai, pai, pai, que a força. Quase morri de rir. E o homem vai à lua, se enche de poder. A criança na rua, sem ter o que comer. Tá tudo liberado, é só pirataria. Tô sendo assaltado, a letra e melodia. E todo mundo quer, só leva vantagem. Pra meter o pé, ficar de sacanagem. Da barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas. De poder, a criança na rua, sem ter o que comer, tá tudo liberado, é só pirataria. Tô sendo assaltada, letra e melodia. E todo mundo quer, só leva vantagem pra meter o pé, fica de sacanagem. Da barra do jeito que tá, tá tudo virado de pernas pro ar. Será que existe um lugar pra gente cantar? Fé em Deus, porque acima de Deus, só Deus. Fé no coração que tudo vai dar certo.